está apresentando o programa Sertão Mineiro, Tolentino, Rio Fest, Tão na Roca, que beleza, hein? É, ZL323, Rádio Gordo Urbana, M1380. Rádio Gordo Urbana, você está sintonizado na rádio. Gordo Urbana AM, a rádio do povo. 24 horas no ar, rádio de ouro. Rádio Urbana, aqui na Rádio Gordo Urbana, depois do intervalo comercial, mais músicas para você. E tem que ficar salvo. ZYL323, Rádio Sociedade Gurutubana, AM, 1380 kHz. Janaúba, Minas Gerais. A rádio que toca você. É tão bom estar com você, ter a sua sintonia, toda hora, todo dia, cada amanhecer, a gente ouve. Rádio Gordo Urbana AM. Música, esporte e motivo. Eu sou em Tita, rei das cintas, pra gente não leva tinta, rei das cintas em um mês. Rei das cintas, espera aí, no rei das cintas, lá tem tudo quanto é tinta, pensou tinta, rei das cintas em um mês. Espera aí, no rei das cintas. Todo mundo no rei da tinta, é assim que a gente pinta. Pensou em tinta, rei da tinta, tinta é bom, rei da tinta. Todo mundo no rei da tinta, é assim que a gente pinta. Atenção, cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Eita, as tarifas de energia estão sufocando seu orçamento. Tem muita gente que já percebeu isso e mudou para energia solar, limpa, renovável e barata. E agora, uma grande promoção da Exata Norte Energia e Sicoobi Credivag vai permitir a todos instalar um sistema de energia solar em casa, no comércio ou propriedade rural. A Exata instala o melhor sistema e o Sicoobi Credivag financia tudo com juros mínimos. Mude sua vida. Corra agora para uma agência do Sicoobi Credivag ou na Exata Norte, na Avenida Brasil, e saiba mais. Promoção por tempo limitado. Aproveite. Você sabe que o funeral não custa menos de 4 mil reais. Com 30 reais por mês, você paga o plano na Paz Carvalho. Plano de assistência familiar Paz Carvalho. Com 30 reais, você paga esse plano. Plantão 24 horas. 38, 21, 14, 27. Ou 9, 91, 28, 84, 74. Convênios com médico, dentista, laboratório, tomografia, exames em geral. Nos momentos difíceis da vida, você conta com o plano de assistência familiar da Paz Carvalho. Você que tem seu animal de estimação, tem que estar atento aos cuidados. Em Janaúba, você pode contar com a clínica veterinária Dog Show. Aqui oferecemos os serviços de atendimento clínico em geral, banho e tosa. Temos vacinas nacionais e importadas. Realizamos cirurgias e internações. Possuímos laboratório próprio com exames entregues em 15 minutos. Para sua melhor comodidade, temos o TaxDog. Levamos e buscamos o seu animal de estimação em toda a cidade com total responsabilidade. Ah, já estava me esquecendo. Toda semana, a Clínica Veterinária Dog Show realiza sorteios de um banho para o seu animalzinho. Clínica Veterinária Dog Show. Dog Show. Você sabe onde fica? Bem pertinho de você. A Rua Limas 211B, ao lado do Degusti e em frente ao antigo Espeto e Companhia. Telefone 984-07-0031. Venha nos fazer uma visitinha e traga o seu animal de estimação. Médico veterinário responsável, Dr. Daniel Ebert de Menezes Alves. Participe da nossa programação. Ligue 3821-2000. Esta é a sua rádio. Rádio Tudo de Pena, AM. Cinco e oito. Pensou em notícia? Pensou em esporte? Pensou em música? Pensou, rádio Corutubana?